Entrevista com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner. Escritor e crítico sempre atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual será o tema do programa de hoje? Olá, William. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Hoje, William, nós temos a honra de ter como convidado o ex-secretário de Meio Ambiente, José Bertotti, professor José Bertotti, porque nós vamos discutir algumas coisas a respeito da participação dele nos fóruns nacionais e internacionais a respeito de preservação do meio ambiente. Professor José Bertotti, seja muito bem-vindo, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, no nosso modesto programa Conversa com Flávio Breiner. É uma satisfação, Flávio, falar contigo, também com o William, né, que está aqui conduzindo os trabalhos desse programa da Rádio Paulo Freire, e falar pelas ondas do rádio é uma satisfação, porque é um meio de comunicação importante, potente, e também um grande instrumento de comunicação e de educação. E por isso essa rádio é chamada de Paulo Freire. E você, como professor emérito da nossa universidade, né, aí teve a honra, né, de também dividir bancada aí com o professor Paulo Freire. Para mim é uma satisfação imensa estar falando com vocês. Muito obrigado, Bertotti. Bertotti, você recentemente, já no finalzinho do governo Paulo Câmara, de quem você foi secretário por duas vezes de meio ambiente, você esteve na Escócia, naquele encontro internacional do PEC, acho que PEC 23, se eu não me engano, acho que é isso corretamente, em que foram decididas entre as nações algumas medidas necessárias e praticamente urgentes para que a gente possa conter, de certa maneira, o profundo desastre que a gente está, de certa maneira, começando a viver e que diz respeito não somente à preservação do meio ambiente, mas à preservação da vida sobre a Terra. Na sua opinião, você praticamente todos os dias você mandou informações através dos diversos canais nas redes sociais, informações do que estava sendo discutido lá no encontro da PEC na Escócia. Na sua opinião, aquelas promessas, aqueles compromissos e aquelas expectativas serão cumpridas ou nós estamos fadados a caminhar para um desastre? Nesse momento, a gente precisa falar com muita clareza. E isso também ficou evidenciado na Conferência Mundial do Clima, tanto a da Escócia, que eu tive presente representando o governo, quanto nessa última, que aconteceu agora em Sharm el-Sheikh, que eu fui a convite também de organizações da sociedade civil, já como pesquisador, de que a crise climática ela está instalada, Flávio e William. Então, essa crise climática, né, que não é de hoje, ela já remonta, né, os indícios. E se a gente pudesse falar na primeira Conferência Mundial do Clima, ela não tinha esse nome ainda, ela aconteceu em 1972, há 50 anos, né? 50 vai completar agora 51 anos. E essa conferência ela aconteceu em Estocolmo, porque as evidências, né, dessa crise climática que a gente vive, ela já ficava bastante presente e patente. Então, a gente aqui tem visto agora, na cidade do Recife, esse regime de chuvas, um volume acentuado, né, que evidentemente é agravado também pela forma como a cidade foi construída nos últimos 50 anos, né, colocando pessoas morando em situação de risco, que não moram lá porque querem morar, mas também secas mais extensas na nossa Caatinga, né, a última seca ela ultrapassou aquele ciclo de 5 anos, né, e isso a gente tem sentido. Mas a gente tem sentido, por exemplo, lá na Rússia, né, o permafrost, que seria a vegetação da tundra siberiana, ela pegou fogo, coisa que não acontecia. Degelo na Groenlândia. E esses elementos, né, que são os causadores do efeito que é chamado de efeito estufa, que é o que causa o aquecimento do planeta, ele tem duas grandes razões. A gente está muito ligado no problema do uso dos combustíveis fósseis. É um problema. O carvão, que ainda é utilizado em larga escala e que piorou agora na Europa com a guerra da Ucrânia, voltaram a utilizar mais fontes de carvão, mais fontes de petróleo, Né? Mas o segundo grande problema, esse foi ocasionado principalmente a partir da Revolução Industrial, há pouco mais de 250 anos, essa produção massiva e o uso desses combustíveis, ela fez com que esses gases que são oriundos da queima desses combustíveis, fundamentalmente o gás carbônico, que é o mais comum, né, ele causa, digamos assim, uma captura dos raios do Sol que chegam na Terra e que são importantes para a fotossíntese, para a produção de alimentos, né, produção de energia na Terra. Mas ao invés de ficar só o que é necessário, como há bilhões e bilhões de anos acontece, esses gases em volume acima do normal, eles acabam retendo parte do calor na atmosfera. Esse é o efeito estufa. Mas a gente tem que lembrar também que o gás carbônico, ele é produzido quando você queima floresta. Hoje, inclusive, no Brasil, o principal problema com o desmantelo dos governos do governo Bolsonaro, aumentando a queima da floresta amazônica, aumentando o desmatamento, aumentando a queima do Pantanal, é um dos maiores causadores de efeito estufa no Brasil e no mundo. Então, para responder a sua pergunta, Flávio, qual é o grande problema? Mesmo com o protocolo de Quioto, que é dos anos 2010, que foi feito numa Conferência Mundial do Clima, mesmo com o Acordo de Paris, que os países, há mais de 124 países, disseram que vão neutralizar suas emissões até 2050, os gases de efeito estufa ainda estão aumentando. Então, a crise, ela não só é presente, como ela continua se agravando. E nós precisamos tomar providência. E por isso que eu fiquei muito satisfeito com a presença do presidente Lula em Sharm el-Sheikh, ainda presidente eleito, estava lá acompanhado da que então viria a ser hoje, que é ministra Marina Silva, né? E ele disse, olha, o Brasil vai cumprir seus compromissos relacionados ao enfrentamento das mudanças climáticas, principalmente relacionado à questão das queimadas. Não vamos abrir mão do nosso desenvolvimento e vamos olhar para os combustíveis renováveis. Então, substituir o petróleo por combustíveis, né, como o etanol, como fontes de energia solar, eólica, mas nós aqui, como chefes de Estado, precisamos ter governabilidade pelo que a gente decide. E esse, eu acho, que foi o grande assunto da COP em Sharm el-Sheikh. Nós precisamos ter governabilidade, essa governabilidade hoje não existe. Então, a crise é presente, perigosa e se agrava. Então, muito obrigado, bastante esclarecedor, isso que você está dizendo, e preocupante, evidentemente. William. Professor José Bertotti, em meio a essa crise climática que a gente vive, aqui no Brasil nós também temos um problema que é chamado a perda da floresta amazônica, que nos últimos anos a boiada passou livremente, os garimpeiros conseguiram destruir bastante partes, nós também tivemos o avanço da fronteira agrícola derrubando bastante, e ainda tivemos os problemas das queimadas. Como é que precisa acontecer o monitoramento da floresta amazônica para evitar esses problemas e tentar reverter o mínimo de perda possível? O primeiro passo, que é exatamente utilizar o que a gente tem de conhecimento científico disponível, e nós temos muito conhecimento científico, para fazer esse monitoramento que é praticamente em tempo integral, em tempo real de focos de queimada. Nós temos sistemas de monitoramento instalados no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Nós temos o MAP Biomas, que é uma plataforma que foi patrocinada pelo governo federal, que eu, na época, inclusive, como coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Consórcio do Nordeste, propus ao então governador Wellington Dias do Piauí, que era o presidente do Consórcio do Nordeste, e ao governador Paulo Câmara, que era o chefe de Estado em Pernambuco, para que a gente fizesse uma cooperação técnica com o MAP Biomas. E o interessante, Flávio, é que, conversando com o professor, o coordenador, né, do Sistema de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa, já perdi o nome dele aqui, mas eu acabo lembrando daqui a pouquinho, ele está sempre dando entrevistas, né, eu encontrei com ele antes da COP26 em Glasgow, eu tinha encontrado com ele em Madrid, e disse para ele, olha, nós temos interesse de utilizar a plataforma MAP Biomas, mas eu não sei se a gente vai ter recursos para contratar a plataforma. Aí ele me disse, Bertotti, a plataforma foi paga pelo governo federal, ela está disponível. Eu estou disponível para fazer os treinamentos que forem necessários. E a gente organizou, Flávio, seminários aqui no Nordeste, sediados em Pernambuco, também em outros estados, e capacitamos os nossos técnicos para usar essa plataforma. Essa plataforma, ela é tão significativa, William, tão significativa, que ela utiliza dados daqueles satélites que eu falei do INPE. Na época, o então presidente do INPE era o professor Ricardo Galvão, hoje assumiu o CNPq. E por que ele foi demitido? Porque o governo federal de Bolsonaro, não querendo que os dados aparecessem, demitiu o professor Ricardo Galvão, dizendo que ele estava politizando o assunto. Mas não é um problema de politizar o assunto, é um momento de você utilizar a ciência. Inclusive, estamos falando aqui na Rádio Paulo Freire, né, professor Flávio? É importante destacar que na visita que a ministra Luciana Santos fez aqui há pouco mais de 2 semanas, foi recebida por vários pesquisadores, pelo reitor Alfredo e pelo vice-reitor Moacir, ela, entre vários projetos que foram apresentados, um deles foi um recente financiamento que a Universidade Federal recebeu, né, para sediar aqui o Centro de Síntese Climática do Brasil. Né, é conhecido que o professor Moacir é o coordenador da Rede Clima do Brasil, né, e aqui em Pernambuco ocupa a função de vice-reitor, mas como pesquisador trouxe para cá esse Centro de Síntese, não é só da Universidade Federal, mas é sediado aqui no CERMA, aí no campus da Universidade, aqui em Recife, e esse Centro de Síntese. Então, o uso da melhor técnica, William, ele é muito importante. Uma outra questão que você se referiu, né, a questão do aumento da área desmatada, né, para plantio. A FAO, ela indica, né, que a tendência da produção alimentícia no planeta já faz muito tempo não se dá mais por novas áreas de plantio, e sim pelo aumento da produtividade. E o Brasil já faz isso há mais de 50 anos. Com o quê? Com tecnologia. A nossa Embrapa, Empresa Brasileira de Agricultura, ela teve a capacidade de encontrar os melhores cultivares, as melhores sementes, as melhores técnicas, as melhores tecnologias, né? Inclusive com uso intensivo de equipamentos, máquinas, e também a capacidade de diminuir a necessidade de uso de intensivos agrícolas para uma agricultura mais saudável, que vai lá adiante repercutir nos impactos nos custos do sistema de saúde, e nós precisamos usar essa tecnologia. Eu, por exemplo, tive, como secretário de meio ambiente, né, trabalhando com o pessoal também da ASA do semiárido, que utiliza aquela tecnologia de captação de água, porque, historicamente, a gente sabe que a nossa região na Caatinga é semiárida. Mas eu, dando entrevista essa semana também para uma rádio lá de Serra Talhada, e professor Sérgio, da UAS, me disse, secretário, só nos três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, foram 210 milímetros de chuva aqui no sertão. Uma calçadão de 20 metros quadrados, você consegue acumular, nesses 3 meses, 43 mil litros de água. E o que, que o governo Bolsonaro fez? Parou de produzir aquelas cisternas, parou de produzir esse sistema de captação, porque nós precisamos compreender que mesmo numa região que é semiárida, mas não é desértica, muito pelo contrário, a riqueza da nossa Caatinga é fenomenal, né, do ponto de vista da capacidade, mas desde que você consiga preservar a mata em pé. E por isso que vale para a Amazônia, vale para a Caatinga, vale para o Pantanal, vale para o Pampa Gaúcho, você precisa ter essa lógica. Agora, qual é a segunda maior reivindicação do pessoal da articulação do semiárido, né, que foi um dos grandes responsáveis em parceria com os governos Lula e Dilma para implantar sistemas de produção de agricultura sustentável familiar no Nordeste? Assistência técnica rural. Então, também a tecnologia, também a ciência, que é produzida nas nossas universidades, com conhecimentos tradicionais, inclusive esse foi um assunto que eu puxei, professor Flávio, como secretário de meio ambiente, e a gente aprende, né, com tudo que a gente faz. E visitando, por exemplo, os sistemas de reflorestamento que a gente montou na Caatinga, também na nossa zona da mata aqui, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de subir da Serra do Ororubá, lá em Pesqueira, para fazer um trabalho de reflorestamento numa área que tinha sido degradada por ocupações lá na terra dos Chucurus. E aí fui recebido lá pelo cacique Marquinhos e teve a cerimônia, né, no ambiente sagrado da entrada. E eu tive um despertar em 2019, porque ele disse, para nós, esse trabalho de reflorestamento, ele é fundamental porque os nossos encantados vivem na floresta. Quando a gente vai cortar uma árvore, a gente pede licença. A gente sabe que tem que cortar uma árvore, mas a gente pede licença. Então, essa é uma relação diferenciada. Eu, inclusive, né, montei um grupo de trabalho, deve ser dado continuidade, né, para que a gente pudesse também incorporar dentro do sistema estadual de unidades de conservação terras quilombolas e terras indígenas. Por quê? Porque esse, inclusive, é um debate que voltou agora à tona, lá na COP27 em Sharm el-Sheikh, que o Brasil está dizendo. Não é por acaso que as terras quilombolas e as terras indígenas são mais bem preservadas. Não é por acaso, é porque existe uma conexão diferenciada que aqueles como nós que vivemos na cidade perdemos desse papel, dessa realidade que a natureza nos proporciona e que a gente acha que ela é inesgotável, e não é. Ano passado, em junho, o planeta já tinha exaurido a sua capacidade de renovação daquilo que a gente extraiu em termos de água, de minério, de uso do solo, e ele não consegue mais, como se diz, recuperar aquilo que a gente está utilizando. Então, tem que mudar padrões de consumo, tem que passar a se utilizar energias renováveis, como se diz, e tem que pensar também em formas mais inteligentes. E o Brasil, numa engatada de um projeto de desenvolvimento, ele tem vantagens, né? Ele tem vantagens, ele tem território, né? Ele tem uma agricultura forte, ele tem uma ciência forte, ele tem um povo trabalhador, né? E a gente, então, é por isso que o Brasil é tão cobiçado. É por isso que o Brasil é tão cobiçado. Agora, essa cobiça ela tem que se transformar em parcerias, né, com todos os países do mundo, identificando quais são os interesses do Brasil, mas olhando para as necessidades do planeta, que, coincidentemente, são as alternativas de desenvolvimento sustentável. Bertotti, como educador, acho que uma coisa importante que eu vejo é que uma certa consciência, digamos assim, ecológica fosse desenvolvida, sobretudo nas nossas escolas públicas. Existe algum projeto hoje nas redes municipais ou estaduais que possam desenvolver de forma sistemática, de forma organizada, com uma formação de professores, com um currículo mais ou menos estabelecido, e que possa desenvolver, sobretudo nos jovens, nos adolescentes, nas crianças de hoje, um tipo de consciência ecológica que possa, de certa maneira, nos alertar, nos preservar e nos alimentar expectativas mais otimistas em relação às gerações que vão vir e o cuidado que elas vão ter com o meio ambiente? Há algo dos nossos sistemas educativos preocupado com isso? Existe, Flávio. Agora, eu acho que ainda existe uma desconexão entre o aparato institucional, que vai desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que orienta como transversal o tema meio ambiente e sustentabilidade. E sei disso porque não só na universidade pública, mas eu também dei aula em universidades particulares, né? E quando a gente vai fazer uma disciplina, por exemplo, de gestão da produtividade na minha área, que é a área de engenharia de produção, ou de gestão da inovação, né, é cobrado que no currículo, né, não só porque eu tenho interesse e defendo esse assunto, mas todo mundo tem que estar colocando lá esses assuntos relacionados à questão da sustentabilidade. Ou seja, meios de produção que racionalizem o uso de água, racionalizem, por exemplo, o uso de energia. Né? E que, muitas vezes, o empresário, o estudante que está na cadeira, que vai ser ou gerente, ou trabalhador, ou empresário, não se liga que quanto menos água você usar, mais barato fica a sua produção. Que quanto menos você poluir, mais barato fica a sua produção. E quanto mais energia você economizar, mais barato fica a sua produção. Então, ensinar as pessoas, como você mesmo disse. E isso vale para a rede pública e privada e vale para os sistemas de ensino médio e sistemas de ensino primário. Nós deixamos um legado, né, que também é o uso da tecnologia para que a gente possa aproximar excelentes experiências. Andando por esse estado, não só na capital, a gente vê, por exemplo, sistemas dentro de escolas que fazem o reaproveitamento de alimentos com compostagem para produção. A gente vê trabalho de separação de plástico, a gente vê trabalho de se chegar na ponta para que as famílias tenham uma consciência, né? E municípios, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como São Benedito do Sul, que meu amigo Roberto é o secretário da primeira Secretaria Municipal de Agroecologia de Pernambuco, né, que leva para a prática do ensino municipal o assunto agroecologia estudado na escola, mas de forma prática, com hortas comunitárias, e isso chega na ponta através dos pais, porque eu vi, porque eu fui lá visitar a feira de agroecológica que é organizada nesse município. O governo de Pernambuco também tem uma parceria de mais de 12 anos, deixa eu contar aqui para não errar, eu acho que é mais de 12 anos com o CERTA, que é o Serviço de Tecnologia Alternativa, que já formou mais de 3 mil técnicos em agroecologia. É um curso gratuito, uma parceria do CERTA, que tem uma unidade aqui em Glória de Goitá e outra lá no sertão, porque são técnicas diferentes, mas todo no ramo da agroecologia. E esses 3 mil técnicos estão espalhados pelo estado. E eles são formados a partir de um curso que ele é semipresencial. Ele funciona com a PEADES, a pedagogia que foi desenvolvida pelo professor Moura, né, Abdelaziz Moura, e eles ficam uma semana dentro do ambiente da escola, e as outras três semanas eles vão para a sua comunidade, para a sua casa, para o seu território, para poder desenvolver essa tecnologia e um curso de um ano e meio em termos de agroecologia. E na Secretaria Estadual de Meio Ambiente está lá presente um programa chamado Ambiente Mais, que é exatamente uma conversa que a gente teve com as 14 GERES de Pernambuco, no caso do ensino estadual, para que ali se identificasse 5 escolas, as mais ativas, e na plataforma a gente pudesse monitorar o trabalho ambiental dessas 5 escolas. Né? A ideia é chegar depois nas 1.100 escolas do estado. Né? Inclusive, 1.100 é um número, digamos assim, bem vultuoso, né, professor Flávio? Eu me lembro que, conversando com o ex-secretário de Educação, que foi meu professor, e eu disse... e aí, como é que é cuidar de 1.000 escolas? Ele disse, Bertotti, não são 1.000, não. São 1.100 e tinha mais algum número ali. Ou seja, 100 e tantas escolas faz muita diferença. E esse programa, então, Flávio, ele visa, digamos assim, como eu disse, aproximar o que a institucionalidade prevê. Em 2019, nós aprovamos a Lei Estadual de Educação Ambiental, porque toda a política do estado ela está voltada na área da sustentabilidade, e a gente fez questão de puxar esse assunto em termos da questão do enfrentamento das mudanças climáticas. E, a partir daí, você faz a parte do gerenciamento costeiro, que é a questão do avanço do mar, você faz a parte da educação ambiental, você faz a parte do cuidado com a biodiversidade, que foi ampliar em mais de 8 unidades de conservação, que ultrapassam 400 mil hectares, hoje no estado de Pernambuco, ainda podemos avançar mais, né? Divulgar espaços de educação ambiental, como o Parque Estadual Dois Irmãos, que todo mundo conhece muito, o zoológico, mas também dando outro significado. Né? E aí, como eu disse, Flávio, tudo é um aprendizado na vida da gente. A primeira coisa que eu perguntei quando assumi a Secretaria de Meio Ambiente, né, foi conversar com a gestora do Parque Dois Irmãos e disse, me diz uma coisa, e esse zoológico? O que é que a gente tem um zoológico? Aí ela disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, Bertotti, nesse zoológico, nenhum dos animais poderia viver em vida livre, ou nasceram em cativeiro, ou são vítimas de tráfico e maus tratos. Então, você tem ali um plantel de mais de 400 animais, de 93 espécies. Agora, a gente avançou em relação ao que era em 2019. Inclusive, na discussão da Comissão de Educação Ambiental, que é a CEA, estadual, com o pessoal da Rural, da Federal, com vários professores, nós aprovamos o novo plano diretor do Zoológico de Pernambuco, que ele cumpre 3 funções. Primeira, educação ambiental. Segundo, conservação. E a terceira, pesquisa científica. Por quê? Porque se você não conhecer o hábito desses animais, você não vai poder entender como é que esses animais vivem em vida livre. E ainda se faz trabalho de, a partir do entendimento de hábitos desses animais, a devolução para a natureza de mais, anote aí, William, 15 mil animais por ano são resgatados vítimas de tráfico irregular aqui em Pernambuco. Muitos deles vêm a óbito. Muitos deles podem retornar. Eu fiz soltura de papagaio de caatinga lá em Lagoa Grande, lá no sertão. O pintor verdadeiro, que é um pássaro lindo, maravilhoso, me deram a oportunidade de abrir a gaiola e soltar ele na caatinga. Preguiça de coleira, que são inúmeros animais que são resgatados. E a gente, então, mudou o plano diretor justamente para que o trabalho de educação ambiental pudesse demonstrar essa questão. E agora o nosso zoológico ele não tem mais animais fora da nossa fauna de Caatinga e de Mata Atlântica. E a gente, então, é um dos primeiros zoológicos do Brasil que aprovou um plano diretor para ter, única e exclusivamente, já que está cumprindo função científica, de educação e de conservação, animais da nossa fauna. Mas nenhum deles poderia estar em vida livre. Agora, esse é um exemplo que a gente dá para os meninos para dizer que é muito melhor eles estarem em vida livre do que estarem ali no zoológico. Bertotti, eu não sei como agradecer, mas agradecerei em nome da Rádio Paulo Freire, 820 AM da Universidade Federal de Pernambuco, essa extremamente esclarecedora entrevista que você acaba de nos dar. Acho que você chama atenção para aspectos importantíssimos da nossa sustentabilidade, das possibilidades de nossa sustentabilidade e das medidas que estão sendo tomadas, inclusive pedagógicas, para que a gente possa formar uma nova consciência ecológica que a gente não tem muito ainda. Fico muito agradecido a você e, William, lhe passo a palavra. Muito obrigado, professor José Bertotti, e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, professor José Bertotti. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, junto com os estudantes de jornalismo, eu, William Araújo e Isabel Baê, sob orientação da professora Paula Reis. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner, edição Ícaro Ricarte de Rádio, TV e Internet. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.